minha amiga Fran. Desce com dedinho na boca, louca. Com dedinho na boca, louca. Amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca. A minha amiga Fran desce com...